Tu sabe que para o meu mundo para quando estou sem você, quando estou sem você. Se acontece, o homem enfraquece. Mas não foi nada sério, não foi nada sério. Simplesmente o astronauta. Banda MC, sucesso!